através de sua torre. Estarão através do parque de Santo na linha do Senhor Romeu. Doutor de Salvador, Papa Romeu, Whisky Mike Alpha. Whisky Mike Alpha, prossiga. Se nos permite, ao estabilizarmos no ILS, gostaria de abandonar para pousar na pista no 7, é possível, senhor? Ok, o senhor irá solicitar a torre em Salvador. Só confirme o nível que mantém. 1 no 0, conforme instruído. Ok, então o senhor prepare uma alta sobre a posição Duna para iniciar a descida até 2 mil pés. Sobre a posição Duna, 2 mil pés, até 2 mil pés, uma órbita, Whisky Mike Alpha. Afirmativo, está autorizado a iniciar a descida. Vai iniciar a descida, Whisky Mike Alpha. Já passou com o tráfego da Gol, Juliette Tango Zulu. Já superou o tráfego, subiu e manteve 100, aguardando transferência junto ao centro Recife. Gol no 600, desça para 2 mil pés, corrijo, 3 mil pés, ajusta no 095. Foi cortado, vai para o voo 900. Está autorizado a descida até 3 mil pés, ajusta no 095. 3 mil, comprei de voo 900. Livre de pouso, pistola 0, voo 697. Sabe? Correção, tanto 3283. Prossiga táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, 03, tanto 3283. Mike Juliette Romeu, ajuste no 0 no 5, mantém a linha do litoral, reporta na vertical do farol de Itapuã. No 0, no 5, desculpa, reporta onde? Vertical do farol de Itapuã. Reportará na vertical do farol de Itapuã. Afirmativo, o Gono 328. Principalmente desse é o nível 110, o Gono 328. Whisky Mike Alpha, informe na perna de aproximação para continuar a aproximação no LS X-Ray, pista no 0. 360, decola da pista no 0 com a primeira curva direita na saída da El, Leda, após Eudes. Acena transponder 5576, controle 120-18. Azul 4089, contingimento correto, para chame pushback. Com mil condições de aproximar direto para Bata. O Mike Juliette Romeu na escuta. Autorizado, dá presente, aproxima direto para Bata, reporta na final para pouso, Mike Juliette Romeu. Autorizado, final para Bata, reportará na final, Romeu. Consiga táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa Juliette 5, gol 697. E Mike Alfa? Na sua escuta. Desça até o nível 050, Whisky Mike Alpha. Restauração para sequenciamento, o tráfego precede, ele está com paciente a bordo. Então o seu curva agora à esquerda na proa 205, limite vão nesta proa por 10 milhas. Para a proa 205, voa 10 milhas nesta proa, Whisky Mike Alpha. Para 3000, no 600 gol. Afirmativo. O gol no 600 está autorizado a descida até 2 mil pés, informe estabilizado, final LS X-Ray. 2 mil reporte estabilizado, gol no 600. Tabata, o Max Gillette Romeo. Gente, o Max Gillette Romeo avistado, autorizado. Pouso direto na Bata, o vento 1 centena com 15 nós. Reporta solo controlado. Controlar no solo controlado da Bata, Romeo. Está autorizado, curva à direita agora na proa 310. Desce para o 040. Na proa, poderia repetir? Proa agora 320. Proa 320, Whisky Michael. 18, redução para 220 nós. Redução 220 nós. Vista, gente, chame torre na frequência 118 decimal 95. 18, boa tarde. Mike Juliette Romeo, solo 08, frequência livre no corte, tenha uma boa tarde. Torre, tudo cardeal, boa tarde, papassando índia papá. Linha Papa Oscar, boa tarde, dá presente autorizado final da 17, o ajuste 10 no 5, reporta final de 2 milhas, Linha Papa Oscar. Oscar para a final da 17, reportará 2 Anos autorizados, chame para táxi. Desce para 3 mil pés, o Whisky Michael. Afirmativo. Nesta proa, está autorizado interceptar localizador. Tem condições? Tem condições, sim. Meteleza intercepta em forma estabilizada. Em forma estabilizada, o Whisky Michael. Azul 4089 está autorizado, sem táxi. Boa tarde, manutenção. Trip 5490, chama o centro Recife na frequência 12685, alterno 2545. Trip 5490. 265. 85, alternando 12545. 265, ok, senhor. Juliette Tango Zulu. Centro agora na frequência 1260, alterno 288. Papa Oscar avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 090 graus, 15 nós, Índia Papa Oscar. Livre, nova série. Aqui é uma redução para 179. 1709, Whisky Michael. Localizador, boa 9600. Sente, passa a duna, completo final, chame torre. 118, decimal 95. 895, obrigado. Afirmativo, está autorizado a descida até 2 mil pés de ajuste de altímetro 1095. Bom dia, Papa Oscar no solo 11, confirmando o PAD 4. Ciente autorizado, backtrack, reporta livrando, parada aí. autorizado pouso pistão no zero, vento 1000 graus com 15 nós. Tá livre, pouso volumétrico 00. Índia, no ponto para a minha torre. 198-95, registrado 10-15. Fala, Ju 489, para o táxi, alterna com fim, 2 horas e 40, 1 02, 2 2. Azul 4089, está autorizado, táxi da ponte fora da pista no zero, via Pátio Índia, ponte fora de minha torre, 198-95. Pátio Índia, quando lá, ponte fora 18-95, Azul 4089. Azul 4089, ajuste 1-0-5. 1-0-5 agora, Azul 4089. Não. Continua a aproximação, número 2 para pouso, reporta o marcador externo embaixo travado. Vai reportar, se possível, senhor. Solicita a pista 17. Gente, então reporta para o cancelamento do plano, Índia Mike Alpha. Whisky Mike Alpha vai reportar no externo, cancela e prossegue para a pista 17, ok? Gente, reporta no externo, Whisky Mike Alpha. Vá. O radar estabelecido a 4 milhas na posição Conde. Mantenha o nível 100, informe no ponto de descida, voando VR Salvador. Gente, Web 6721, após o Boeing da Gol, alinhar e manter, cabeceira 10. Gol 1806, copia? Copia. Gol 1806, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível de voo 230. Decola da pista 10, com a primeira curva à esquerda, na saída PUC, transição Caju. Na saída transporte 50, 12, e controle 120-8. Papa Romeu, Whisky, Michael, próximo ao externo, já propõe o cancelamento. Prossegue visual para a pista 17. Gente, Whisky Mike Alpha, cancelado agora o 14, autorizado a iniciar a curva à esquerda, base pela direita da 17, reporta na final embaixo travado. Abandonado, iniciando curva à esquerda, para a pista 17, com curva pela direita, Whisky Mike Alpha. Sim. Volume 00, solo 14, direita 121-9. Solo 9, obrigado. Paulo, Salvador, boa tarde, bom voo, nome 00, Libra. Nome 00, prossegue ataque via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette para o 09, agora 00. 721, autorizado decolagem pistão no 0, vento 090 graus, 15 nós. Passaria 2230. Passaria 2230, passaria. Autorização com o Kiss. 0-0-0-8. Foi curso aqui, é PEC, aguarde o copo. Não, Mike Alpha avistado, autorizado pouso, pistão no 7, vento 090 graus, 14 nós. Ciente, autorizado pouso para o Whisky Mike Alpha. Web 6721, decola zona 6, controle 120-8, bom voo. 208, obrigado, 6721. Bom dia, boa tarde, Web 6721, cruza 1510. Jet 6721, contato radar, sul, mantenha 330, saída Momo. 330, Momo 6721. Vitória 2260, autorizada Vitória da Conquista, nível 180, sai da Arba após Vitória da Conquista direto. Pista 90, primeira curva à direita, acione o código 5030, frequência do controle 120/19. Vitória da Conquista, autorizada 180, Arba, decola da direita da 10, curva à direita, 5030, acione 208, acione 2230. Passaria 2260 100, sai da Arba após direto conquista? Arba após direto conquista, afirmativo. Passaria 2230, contentamento correto, reporte pronto para posicionamento, remota 14. Passaria. Whisky Mike Alpha no solo 18, autorizado backtrack, reporta livrando para o hangar da Aerostar. Boa tarde, Algo 754, autorização Campo Pena Grande. Pena Grande, está no PIRG 8, tem informação, Quebec. Boa, na 754, pronto para cópia. Afirmativo, pronto para cópia. Voo 754, autorizado Campina Grande, é UPS 190 até Neuma, após direto. Nível 390, saída pouca, transição de par, pista 90, primeira curva à esquerda. Acione o código 5013, frequência do controle 120/19. 60, Nadael. Zu 4089, contato radar, submante 360, saída da El. Sobe 360, saída da El, Zu 4089. Estabilizado na final da pista 1-0 com campo à vista, voo 1-3-2-2. Sente, passado 1, completo final, chame Toinho, 1-1-8-9-9-5. 1-9-9-5, obrigado. Sai da PUC, transição de par. Sente, obrigado. Portão 754, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 08. Quando pronto para o posicionamento, vem formar o bom 754. Estado, pista 1-0 livre, o vento 1-0-0 graus com 1-5 nós, está livre o pouso, gol 1-3-2-8. Autorizado o pouso na 1-0, gol 1-3-2-8. Bravo Delta, desce para 3.000 pés. Ajusta no 0-5. Conseguiu copiar o Juliette Bravo Delta? É, 721, pode fazer na presidência prodigiana, confiança? É, 721, solicite direto ao centro na frequência 1285, ao término 2545. 2285, 2545. Bravo. Três dois no meia, pronto pra copa. Então, 3296, autorizado Fortaleza, via Anfezulu 19, nível 370, saída Momo, transição Froti, pistão na zero, primeira curva à esquerda. Acione o código 5026, frequência do controle 120298. Então, 3296, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 02. Gol 1-3-2-2. 1-3-2-2-8, autorizado táxi Alfa, reporte para direto Juliette. Alfa, estará pela Juliette, gol 1-3-2-2. Maria 705, prossiga. Marinha 7085, confirme se é a informação Quebec, confirme o pátio e pista que decola. Mar 705, aguarde cópia. Marinha 7085, por gentileza, comandante, decola com proa norte, com proa sul, prossegue litoral, confirme as suas intenções, por favor. Dando 1-60 por 360-4089. Tente, ampla centro Recife, na frequência 1-3325, ao término 251. 325251 azul 4089. Obrigado, boa tarde. 5, frequência do controle 120.8. Sente, o acionamento é a critério do comandante, para o táxi vai chamar torre em 118.95. A altímetro marca 1015. Autorizado ingresso. Juliette, portão 04. Juliette, 04, Bruno, 32. Salvador, uma boa tarde, estou atendendo bem no 5. Na 3105, acendo educação, desce mantendo 050, ajuste o quilômetro 0015, voando toque. Zero,

VTR Salvador, 20 milhas. Agora o senhor tem frequência livre para coordenação com os tráficos locais. Caso necessite de informação, alerta, o senhor retorna esta frequência. Juliette Romeu, pronto, cópia? O mais Juliette Romeu, está autorizado o voo local a 500 pés. Vai pegar o lado da cabeceira no 7, comprou a norte, aguardando instruções do controle para sobrevoar a área solicitada. Aciona 01-15 no transponder, 1208 é a frequência do controle. O meu cotejamento correto para acionamento de táxi 118 decimal 95, altímetro marca 1015. Boa tarde, voo 1394, Quebec, autorização, Galeão. Direto, Romeu, Oliveira Nascimento, para o táxi. Quarta informação em curso no momento é a Romeu. Copiar, Romeu, saída prevista, Galeão. 1394, saída prevista da El, Leda Bridge. El, Leda Bridge, na escuta de autorização 394. Sente, 1394. Mesa 00, prossiga. Marinha 7085. Gente, Marinha 7085, da presente autorizado Proa Sul, o vento 040 graus, 1 ao 4 nós, reporte fora do solo.